É estranho você ser o meu problema e ao mesmo tempo a solução. Quanto mais te vejo, mais esse dilema cresce no meu coração. Fico imaginando como é seu beijo, mas só fica na imaginação. Tem outra relação. O mais louco é saber que é errado te querer. Olha o quanto eu me envolvi sem a gente se envolver. Vivo pensando em você, sinto falta de você. Talvez eu passe dos limites, mas vou te fazer um convite. Fala a verdade, quer ser minha metade? O dono dos meus beijos que deita no meu peito. Fala a verdade, quer ser minha metade? A dona dos meus beijos que deita no meu peito. Se for loucura, esquece que eu falei nada. Esquece que eu falei nada, amor.